pizzaria da Nave que Bom. Alô, Victor Perez. Lava Jato. Valeu da 300. Alô, Gotti. E aí, Caio? Esse repertório é o repertório do futuro, brother. Vai tirar a poeira de todos os paredões. Cadê Calates? Sportbets.org. MJK. As novinhas vêm de fora pra jogar brulha de frente. O coroa tá presente, o bagulho é envolvente. Tá curtindo, tá de boa, então joga a toxota. Tem uísque, tem balão, e o que tu quer mais agora? Só piroca, só piroca, só piroca. E tá sendo da sorte! Só piroca, só piroca, só piroca. E tá sendo da sorte! Só piroca, só piroca, só piroca. E tá sendo da sorte! Só piroca. Esse repertório vai bater, legal, vai bater, sabe? Só piroca. Vai bater no juízo, Caio. Só piroca, só piroca. Só piroca, só piroca, só piroca, só piroca. Chico lindo do cabato. Flora Salgados, alô Matheus Silva. A estopinha vem de fora pra jogar brulha de frente. O bagulho, o bagulho é envolvente, negão. Tá curtindo, tá de boa, então joga a tua xota. Tem uísque, tem balão, e o que tu quer mais agora? Só piroca. Vai agora! Levanta essa rapeta, não vira! Só piroca, só piroca, só piroca. Só piroca. Vai, Marquinhos, move multimarcas. Marquinhos céu, Marquinhos céu, Marquinhos céu. É estourado, papai. Ó, ó, esse repertório é 100% putaria, negão. Esquece, cara. É proibido pra menor de 18 anos. Filma aqui na Starline. O extra tempo. Alô, Alisson. Alô, Elvis, consórcio Rondas e Água Branca na Cajueiro. Procura o homem com preço abaixo, legal. Robin da carne. Jota Célula, Johnny Herrera de Codó. Ela acha que encontrou o amor da vida dela, mas na realidade ela encontrou o cara errado e achou a piroca certa, Todd. Olha o véio da lancha aí, estrada. Ó, ó, encontrou o cara errado, mas achou a piroca certa. Toma pirocada, pirocada da tcheca. Toma pirocada, pirocada da tcheca. Toma pirocada, pirocada. Toma pirocada, pirocada da tcheca. Toma pirocada, pirocada. Chico Lino do Cavaco. É Marcos agora, RPA filho. De Lago da Pedra. Toma pirocada, pirocada. Cadê Galaxias? Toma pirocada, pirocada na tcheca. Toma pirocada, pirocada na tcheca. Toma pirocada, pirocada. Toma pirocada, pirocada na tcheca. Deixa na viola, deixa na viola, deixa na viola, deixa na viola, rapaz. Quando o Caio Stronda gosta do repertório, é uma hora sem parar, Tote. É isso mesmo, é uma atrás da outra. No pique grandão, sem medo de nada. Perto do posto presidente. Perto do posto presidente. Alô, Jardim Elson. Mansão do Jamal, quem comanda a Zona Leste é o homem. Alô, Jardim Elson. Mansão do Jamal. Central Lanche. Ó. A novinha vem de fora pra jogar brulha de frente. O coroa tá presente, o bagulho é envolvente. Tá curtindo, tá de boa, então joga a toxota. Tem uísque, tem balão, e o que tu quer mais agora? Só piroca. Eita porra, ferveu. Pra mim no CD esmoral. E tá sendo da sorte. Só piroca, só só piroca, só piroca. Não para não, bebezinha. Vai, vai, vai. Marquinhos e Bobby multimarcas. Esse ah, CD é putaria, legal. A escavadeira da paixão. Só piroca, só piroca, só piroca. Só piroca, só piroca, só piroca. piroca, tá soltando na chota. Só piroca, só piroca, só piroca. E tá soltando na chota. Deixa só o cavaco, só o cavaco, só o cavaco. Vai, panda, estrala aí, panda, vai. Chicalina. O nome Dudu dele é Dudu, Dudu na Lacurinha. O Alisson Batera. É agora, Batera. É, ela achou o cara errado, manda sua piroca certa. Toma pirocada, pirocada na tcheca. Toma pirocada. Eita porra! Que parada é essa? Toma pirocada, pirocada na tcheca. Toma pirocada, pirocada. A melhor do Maranhão, Danadinho, CDs e Cacias. Toma pirocada, pirocada, na tcheca. Toma pirocada, pirocada, na tcheca. Joga pra cima, estromba Live Music. Segura a pressão. André Cedrinhos, Ronaldo e Nicoada. Alô, PR Carnes, falou da carne. E chega em portes, JC Ronda. Nordeste Esporte.net. Daniel Estilo Céu.